Calvário me comprou. Oh. O preço foi pago por amor. Oh. Você que me escuta, pare de moscar. Pro inimigo, irmão, não te matar. Sua dívida foi paga, seu pecado perdoado. E eu te pergunto, irmão, você vai ficar parado, deixando o inimigo roubar os seus sonhos, roubar sua família. Os truta desandando na pedra, no álcool. Lá no mundão, quem não usa é tirado. Tipo vacilão, isso que o inimigo passa. Os mano da quebrada, que pra ser considerado, tem que andar armado, ganhar muito dinheiro. Tem um carro zero, mulheres, maior castelo, eu firmo meu castelo na rocha que é Jesus. Me tirou das trevas para sua luz. Quem disse que Deus tem que andar de brindado? Por ignorância, papo furado. Não tem conhecimento das escrituras. Quem não se arrepende desce a sepultura sem conhecer Jesus. É fogo eterno do lado do capeta, queimando no inferno. Eu me arrependi e hoje eu sou curado, lavado e remido. Hoje eu sou um soldado de Cristo. Pode acreditar, o preço já foi pago, pare pra pensar. O preço já foi pago, pare pra pensar. O sangue do Calvário me comprou. Oh. O preço foi pago por amor. Oh. Você que me escuta, pare de moscar. O inimigo, irmão, não te matar. O sangue do Calvário me comprou. Oh. O preço foi pago por amor. Oh. Você que me escuta, pare de moscar. O inimigo, irmão, não te matar. Se a dívida foi paga, você é vencedor. Saia dessa vida de sofrimento e dor, lamento e muita agonia. Pensa, reflita na sua vida, o que tu conquistou com dinheiro do 12, em um 557, em um 71 nervoso, 15 de cadeia, tipo esquecido em uma cela imunda dentro do presídio. A dívida foi paga, te digo novamente. Largue a quadrada, descarrega o pente. O homem não foi feito pra ficar atrás das grades. Usa outra quadrada, a Bíblia Sagrada, 6.6 de pura rajada. Não tem inimigo que fique na frente. Essa é minha arma, é a arma dos crentes. Tome uma decisão, não deixe pra depois. Jesus foi crucificado e ao seu lado tinha dois. Um se arrependeu, está no paraíso. O outro não acreditou, já era, tá perdido. A Bíblia diz em Lucas 23, a partir do versículo 33, que Jesus, quando foi crucificado, havia dois criminosos, criminosos natos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Um disse: se tu é filho de Deus, desces, salva-te e salva nós também. Mas o outro, na sua humildade, disse: nós merecemos estar aqui porque erramos e temos que pagar. Mas este homem o que fez? Jesus, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: ainda hoje estará comigo no paraíso. O sangue do Calvário me comprou. Oh. O preço foi pago por amor. Oh. Você que me escuta, pare de moscar. O inimigo, irmão, não te matar. O sangue do Calvário me comprou. Oh. O preço foi pago por amor. Oh. Você que me escuta, pare de moscar. O inimigo, irmão, não te matar.